3153 e chama o táxi. Tá 3290, mostra no pátio 3, estamos pronto para o acionamento que vai também. Ciência, 3890, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, beleza. Tan 3890, pronto para o táxi 57 a bordo, 4 horas e meia, alterna Natal. Gente, o Tan 3890, está livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal, Índia, e no ponto de espera da 10, Xane, a torre 1895. Pátio 3, pátio principal, Índia, 1895 no ponto de espera, boa. Delta 3153 com 148 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 49 de autonomia, pronto para ataque. Sérgio, Ultra 3153, está livre o táxi pelo pátio principal? Você vai seguir um esboço da companhia via pátio Índia e no ponto de espera da 10 chame a torre 1895. Via pátio, no ponto de espera, down 0218-95, visual com o tráfego da companhia na direção na Índia, o Tran 3290, bom dia, tá, pode esperar pronto. 290, bom dia, autorizado a linha em decolar, pistão no zero, vento calmo. Linha em decolar, pistão no zero, vento calmo. Torre de Salvador, muito bom dia, o Tan 3153, pronto, no ponto de espera como número 2. Sim, 3153, mantém o ponto de espera da 10. Mantém o ponto de espera da 10, Tan 3153. 153, alinhe e mantém pistão no zero. Precisando alinhar e manter na pistão no zero, 13153. Decolado 24, controle 10 decimal 8. 208, bora. Porta 13, solicitando reboque para posição de número 9 no pátio principal. Autorizado, o Mike XT Golf, reporte interno do reboque. Reportarei, grato. Autorizada decolagem, pistão no zero, vento variável 1 nó. Artigo 3, decolado 27, controle 120 decimal 8. 208, presão no artigo 3, Maria. Batalha Salvador, bom dia, 3153, cruza 1700. Então, 3153, bom dia, contato radar, saída da El Leda Bridge, submantenha 380. Da El Leda Bridge, 380, 3153. Bridge, até 3153. São 3153, agora de coordenação. Autorizado da El. Da El, 3153. Caju, Protan 3290. São 3890, agora de coordenação. São 3153, autorizado o bridge. 3153. Então, 3890, autorizado Aracaju. Autorizado Aracaju, boa, obrigado. Bom dia, passeio de 811. Chega! Autorização conquista? Time solo 1219 para cópia. Aqui. Passarei de 981, prossiga. Autorização conquista 180. Ok, o passarei do 981 está autorizado, vitória da conquista. O nível 180. A decolagem é da pista 10, curva à direita, subida arbor, e após arbor, direto vitória da conquista. O controle 120 decimal 8, acione 5515. 85. 85452685, boa. São 3153, chame centro Recife na frequência 133.25, alterna 133.95. Canã 6225, bom dia, chega da Ponte, desça para a linha de voo 060. America 980, go ahead. America 980, roger. Eu passaria do 9811 para o acionamento. Passaria o saída sem pushback. Gente, passaria do 9811, acione, chame para o táxi.